Depois de faltar no trabalho na sexta passada, o funcionário chega se desculpando. Boa noite, chefe. Eu não vim sexta porque eu fui enterrar minha sogra. Nossa, cara, meus pêsames, viu? Mas o que aconteceu com você, cara? Você tá todo arranhado, cheio de hematoma? O que, que é isso? É que aquela véia lazarenta não queria entrar no caixão de jeito nenhum.